Tem gente que maquia a notícia e vende sensacionalismo. Depois quer dar de bonzinho. Eu nasci, foi pra cantar hip hop e não rock. Favelada até umas horas, eu não pago pau pra Loki. O meu nome é Cascão, acho que cê me conhece. Eu sou aquele lá que canta na moral ou da Odessa. Muita calma, prebozada, não precisa se assustar. Cê se lembra na antiga que cês era todo pá. O seu pai tinha empresa, você não usava droga. Não faltava na escola e era 10 a toda prova. Hoje tudo tá mudado, Deus também olha pra gente. Favelado sempre junto, forma elo da corrente. Quem faz isso aí merece ir pro inferno, velho, pro céu. Tem tanta gente ruim que merece cadeia. Passa o pano no Datena, que é o homem da moral. Discriminava, acusava pra ganhar ibope e tal. Foi traído pela vida, ironia do destino. Tem um filho que é craqueiro, torra tudo no cachimbo. Foi chorar lá no Gugu, Miguelagem recalcado. Esqueceu que quem com ferro fere vai ser ferroado. Analisa quantos mano que foi preso inocente. Na tela do Datena foi taxado delinquente. Vai pensando que a família no trampo vai aturar. Todo mundo olha torto, pronto pra discriminar. Só que Deus não é mentiroso, ele sim sabe de tudo. Aí Datena e Resende, cuidado com o fim do mundo. Se for pra analisar, cês são filhos do inferno. Porque por qualquer dinheiro troca facinho de terno. Veja, esse homem merece uma taça. Não diga que a canção está perdida. Não é não, aqui continua tudo do mesmo jeito. Que maravilha, olha que coisa linda. Veja, o povo é difícil mentir, viu? Não diga que a canção está perdida. Me ajuda aí, ó. Me ajuda aí. Meus amigos pichador, quero que vocês me escutem. Quem se lembra do Formiga, do Fabinho, do Medusa? Eles tinham como slogan uma linda pichação e pichavam por aí. Olha a máfia, meu irmão, uma máfia inocente que só tinha ilusão. Vamos ser os pichadores mais famosos do Capão. Mas como todo começo é uma linda flor, a bonita pichação na cidade se espalhou. Começando pela Lapa, fez uma pausa no ABC. Vou deixar a seu critério, imagina. Imagina só você, quantos muros e paredes sua arte eles deixou. Para eles era lindo, pois fazia por amor. Sei que todo pichador ama arte de pichar. Mas amigos pichadores, vocês devem se lembrar que a vida é traiçoeira e às vezes nos engana. Justamente no Capão é que começa o nosso drama. Era quarta-feira à noite, eu não gosto de lembrar. Todo mundo comentava, vamos lá pra confirmar. Uns diziam que a rota com a máfia acabou. Outros ria com ironia, pro inferno ela mandou. Para nós era bem mais que amigos, um irmão. Para eles elementos que não tinham solução. Por morarem afastados da elite social, em um bairro bem carente, assombrado pelo mal. Foi taxado como presa, procurado como fera. Encontrado numa maca, numa sala de espera. A notícia se espalhou, foi bop em jornal. Lá se foi os pichadores, morto como marginal. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus. Aconteceu isso aí mesmo? Pô, chama a polícia, ó, tem um cara suspeito aqui. Atenção, por que tem segurança do... Cala a boca desses caras. Tá tendo aqui Capão Redondo.